cantar essa música do Sérgio Pimenta, um dos nossos primeiros brasileirinhos no meio evangélico, viu? Que vestiu a camisa verde e amarela e louvou o Senhor Jesus com os ritmos nacionais. Isso é muito belo. Tinha que ter muito peito para fazer isso naquela época, onde predominava basicamente as versões, as traduções, né? E se hoje a gente já tem que fazer na garra e na raça, imagina aquela época, quando tudo era bem diferente. Vamos cantar essa música. Ponto final.